776, sala 45, saluna 219, livrando à direita, boa noite. Direito 219, até daqui a pouco, gol no 776. Salvador, boa noite. Bono 776, livrou, Foxtrot. 776, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Boa noite. Táxi via Alfa, manter posição antes da Juliette. Bono 776. Para o táxi Web 6708132, a bordo, 3 horas e 20, Salvador. Web 76708, táxi via Índia Alfa, quando na Charlie, torno no 8 decimal meia. O ajuste 1011, bom voo. 1011, Índia Alfa, Charlie 186, obrigado, bom trabalho. Objeto 6708, mantém o ponto de espera. Tá mantendo, 6708. Como 940, livre decolagem, ventou 20 graus, 062. Livre decolagem, pistão no zero, gol no 940. Faz o gol, pode ir ali aí, manter o 6708? Afirmativo ali, mantém o objeto 6708. 6708. 776, ingressa via Índia, via 02. Ingressar via Índia para o 02, voo no 776. Serviço radar encerrado, mantém 120, chama o controle Ilhéus, frequência 120.1, TRIP 5415. Chama Ilhéus 201.1. Zero, decola aos 49, controle 119, decimal 8, boa noite. 98, gol 940, mano, boa noite. Salvador, boa noite, gol 1940, 1500, na Dael, direto. Salvador 940, contato radar, saída da EL, sobre o 360, autorizado direto da EL. Saída da EL para o 360, direto da EL, gol 940. 67708, livre decolagem, vento 120 graus, 069. Iniciando 6708. Objeto 708, decolão 52, controle 119, decimal 8, boa noite. 198, obrigado, ótima noite, 6708. Controle Salvador, este é o Webjet 6708. 6708, vigilância, saída Puca, sobe ao 330. Saída Puca para 330, 6708. Autorizo o 6708 voar Jambo, tá presente? Autorizado. Ciente. Salvador, gol 1273 no portão 62 de Piseca. Gol 1273, autorizado, chame táxi. Camará. Contra Salvador, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Guardião 02, decolou do centro administrativo com proa do litoral, visual com o campo de cana, seguindo para Salvador. Seguindo para Salvador, então, Guardião 02, aguarda a transferência de comunicação. Controle do litoral, guardião transferência, 02. 940, Centro Recife, agora 1288 e alterna 13325. 288-3325, gol 1940, boa noite. Boa. Controle, Guardião 02 em Itapuã. 2786. 786, grato. Sou Salvador, Guardião 02. Guardião 02, vento 130 graus, 069, ajuste 10, 12, autorizado para simulação direta para o pátio do Graer. O Guardião deixando a parte 3. Toca aí na gira 043. Afirmativo, Guardião 02, livre até a parte 3. Gente, livre parte, Guardião. Soma 273, somente tentando a aeronave no gate 06, meia dúzia, realizando pushback no 9 da Gol. Gente, Guardião. Autonomia é de 3 horas e 40, alternando Campinas. Temos a bordo 71. 273, táxi via Juliette Alfa, quando na Charlie, torno no 8.6. O ajuste 10.12, bom voo. Juliette Alfa, quando o ponto 108.6, corrigindo Campinas, 102. Corrija, senhor, para 23 e 10, o pouso do Alvadão CR em Petrolina. 23 e 10, corrigido, grave. Solo, Patrick, Guardião. Gente, Guardião, solo 2200. Vai prosseguir após táxi para o Pátio do Graé? Afirmativo. Gente, eu me paro o táxi, Guardião 02. Corre, gol 1273, boa noite, aproximando do ponto de dados. Voo 1273, a linha decola da 10 deslocado, vento 120 graus, 069. Da lisa da colagem da 10 volta. Guardião 02, esse táxi via Juliette Alfa, aguardando para o cruzamento, observando o tráfego da rua agora, iniciando a decolagem. Guardião de Goa, com decolagem de tráfego, seu autorizado, decola para a norte, para o Pátio do Brasil. Guardião 02, livre táxi, direto Pátio do Graé, vento no 20 graus, 06. Centro, Guardião. Fumo 273, decola 03, controle 119, decimal 8, uma boa noite. Gente, vai prosseguir na subida, vai chamar 7198, confirmando. Obrigado, boa noite. Controle Gol 1273. 273, contato radar, sobe 360, sai de gole. Gente, prossegue ao 360, confirmando na subida agora. Guardião 02 ao 04, com a frequência livre, uma boa noite. Boa noite. Decola da 10, curva direita na saída da El, transição Blaze. Transponder 5070, controle 119, décima 8. Autorizar 360, Galeão, Viamper, Zulu, 14, até Toquim. Poderia confirmar após Toquim? Alper Alfa 317. Alper Alfa 317, decola na saída da El, transição Blast. 5170, transponder, controle 1198, é o TAN 3197. TAN 3197, transponder 5070. 5070, correto. Então, o funcionamento é 3197. Vamos lá, 3197. Solo, tenente 3603. Senhor de Salvador, boa noite. Papá, Romeu, Isco, Golfe, Oscar. Toma, senhor. Papá, Romeu, Isco, Golfe, Oscar. Sua identificação, chegada a man, vista para 2000 pés. Altímetro 0012. F2010, altímetro na 0-1-2, Whisky Wolf Oscar. Papa Alfa Tango Sierra, chame agora o centro Recife 12685 e alterna 12545. Correto, comandante. Sr. Salvador, muito boa noite. É o Azul 4070 na chegada à Mare, ciente da X-Ray. 4070, identifique chegada Mari desce até o 50. Identificou, chegada Mari até o 50. Informa que devido solicitação de redução de velocidade não cumprirá a restrição em Mari. Está liberado a restrição, 4070. Ok, entendeu que está liberado da restrição de altitude. Mantém então 2 aceleração para 250, 4070. Correto. Voo no 273, centro Recife agora, 1288 e alterna 13325. Centro 3603 para Guarulhos, nível 380 autorizado, via turística 50. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da EL, transição de NER, controle Salvador 119, decimal 8, turno 8, decimal 6. Aciona 5074, então 3603. Afirmativo, fomos autorizados a Guarulhos no 380, via Superior Risco 50, decola da 10, curva direita da Eltner, 198, torre 18, meia dúzia, 5074. Correto, chame para funcionamento, então 3603. Chamaremos. 1-3, pronto, copy. É o TAS. 3561. Tá atento da informação IANTE, autorização para Brasília. Então 3561, aguarde copy. Aguardando. Voo 3 para Brasília, nível 360 autorizado, via Upper 17. Decolagem da pista 17, primeira curva à direita, né, confirmando da pista 10, decolagem, primeira curva à direita, na saída Gole, transição Ocito. Controle Salvador 119, decimal 8, turno 8, decimal 6, aciona 5076, o voo 3. Uno 613, autorizado 360 Brasília, via Persulo 17, decola da pista 10, primeira curva direita, gole ao fito, controle 1198, torre 1196, transponder 5076, gol 1613. 1-3 correto, chame pronto para o Chivex no momento. Chamarei gol 1613. Salvador, Alta 3197, está no 05 para o acionamento na posição. Então 3197 autorizado no 05, chame táxi. Ok, vai entender que está autorizado o acionamento na posição, pushback, reportará para o táxi, 3197. Controle Salvador. Na sua escuta, prossiga. No centro 1288 e alterna 13325. 288-3325, boa noite. Boa. Salvador, tem 3662, informação é isso aí. 3662, identifique chegada à área, desce até o 60. Identifique chegada à área, desce para o 0760. O azul 4070 está reautorizado até 3000 pés. Agora para o 50, TAM 3662. 050, TAM 3662. Azul 4070, reautorizado até 3000 pés, altímetro no 0 no 2. 3000 pés, no 0 no 2, azul 4070. Controle Salvador, boa noite, TAM 3455, informação X-Ray. TAM 3455, boa noite, chegada Bonf, desce até o 70. Bonf até o 70, a intenção é RNAVE da 10, ok? Ciente da solicitação. Grato. Siga para o 3561. TAM 3561 para Brasília, nível 340 autorizado, GTG 17. Decolagem na pista 1-0, primeira curva direita, saída gole, transição Ocito. Controle Salvador, 1-1-9, decimal 8, turno 1-8, decimal 6, aciona 5-0-7-7, TAM 3561. Autorizar 3-4-0, Brasília.